Zé, eu tô muito, mas muito feliz. Todos da minha escola gostam de você e dos seus filmes. Muito obrigado, Zé. Zé, todas as minhas amigas da escola me admiram em seu filme. E isso me faz muito feliz. Obrigada. Ensaiei no espelho várias vezes, Zé. Minha mãe tá feliz comigo por estar trabalhando em seu filme. Um dia, você é ator de verdade. Muito obrigada, Zé.